nossa música de hoje tem por objetivo recorrer da luz do mais alto em nosso favor, aqui no mundo físico e nos nossos entes queridos, domiciliados na pátria espiritual. A música escolhida é recorrente aqui, ou seja, está sempre presente na nossa programação. Agora, a música. Posicionamento mental e recolhido de uma forma receptiva para que os benefícios sejam os melhores possíveis. Nesse momento de profundo recolhimento interior, peça ao Cristo Jesus e à espiritualidade superior que ajude-o no processo de refazimento espiritual. Deus, meu Pai, retire da minha mente todos os pensamentos negativos que estejam, de alguma forma, alimentando a minha negatividade. Que todos os pensamentos inferiores, como a inveja, a vingança, a mágoa, o rancor, e os pensamentos morais menos dignos sejam desalojados de minha mente um a um e se desprendam como fumaça e evaporem no ar, libertando-me deles para sempre. Senhor, que todos os sentimentos negativos que impregnam meu coração, como a tristeza, a ansiedade, a depressão, a falta de amor próprio, o egoísmo, o sentimento de culpa, as decepções, as descrenças e todos os instintos inferiores e indignos, também saiam do meu coração, evaporando no universo e se perdendo para sempre. Pai, que todas as enfermidades alojadas no meu corpo e na minha alma possam receber a poderosa influência curativa da espiritualidade superior. Eu vou bloquear o envelhecimento, saindo do meu corpo e da minha alma para nunca mais voltar. E a ativa da espiritualidade superior. Eu vou bloquear o envelhecimento, saindo do meu corpo e da minha alma para nunca mais voltar. E a ativa da espiritualidade superior. Eu vou bloquear o envelhecimento, saindo do meu corpo e da minha alma para nunca mais voltar. E assim, meu Pai. Eu vou bloquear você. E a gente nunca vai saber como poderia ser. Cuidado pra não se arrepender. Espiritual. E assim, meu Deus, sentindo-me leve e rejuvenescido, vejo-me fortalecido por sua luz e sua bênção divina, e me refaço para prosseguir minha jornada terrena, buscando cumprir a minha missão que foi confiada pelo Senhor. Dessa forma, agradeço pelas lições, mesmo as dolorosas, e pela sua bondade para comigo, rogando sua presença em minha vida, em todos os momentos, alegres e tristes, e que a fé no Senhor permaneça em meu ser, nesta vida terrena e também na volta à pátria espiritual. Assim, despeço-me desta oração do passe, mas permaneço com o Senhor, meu Pai, em meu coração, cada minuto da minha vida. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Antes de iniciar a prece, gostaria de passar algumas orientações para a realização da fluidificação da sua água. Prepare o seu recipiente, escolha um ambiente tranquilo, sossegado, esteja também em um momento tranquilo. E se você é uma pessoa que se distrai com barulhos ao redor, eu sugiro que você use fones de ouvido. Procure estar numa posição confortável para que você não sinta nenhum tipo de incômodo. Quando você se sentir leve, com a sua mente mais relaxada, mentalize a imagem de Jesus e de Dr. Bezerra de Menezes. E antes de dar início à prece, eu vou deixar por cerca de 20 a 30 segundos esse fundo musical e esse som das águas. E que Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de abnegados trabalhadores tragam a você as curas de que você necessite. Deposite agora a sua mão ou as suas mãos sobre a água e durante a prece, tente sentir essa vibração e essa energia fluídica saindo das suas mãos e penetrando na água. Eleve a fé. Deus Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas visíveis e invisíveis, onipotente, onipresente, todo amor e bondade, do qual somos a imagem e semelhança. Mestre Jesus, médico dos médicos, Doutor Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e a dos abnegados trabalhadores da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto o físico como o espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser, trazendo-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e a toda a sua equipe médica espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período que vivencio todo o aprendizado que ele traz para minha evolução e reforma íntima. Assim seja. Estamos encerrando com a mensagem da sempre. Dá sempre. Ao pobre que te procure pedindo um pouco de pão, dá também o bom sorriso de paz do teu coração. Um sorriso vale muito ao coração sofredor, como expressão de ternura, como migalha de amor. Dá sempre. Quem pode dar é rico como ninguém, feliz quem pode espalhar as claridades do bem. Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes, quem bate à porta foi teu pai numa outra vida. Este foi o programa Espiritismo para Todos. Apresentação Marcos Coutinho, que volta amanhã às 7:30 da manhã. paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Ouça aqui na Líder FM, aos domingos às 10h30 da manhã, com reapresentação de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã, programa Espiritismo para Todos, passe virtual, água fluidificada, saúde do corpo e da alma, conteúdo espiritistas, apresentação Marcos Coutinho. Você está sintonizado na ZYL941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Sabe por onde começam as suas vendas de fim de ano? No ouvido do seu cliente. Porque no exato momento em que ele ouve esse som, imediatamente experimenta emoções de pura alegria. Por isso, na hora de anunciar, lembre-se por onde tudo começou e de quem fala direto ao ouvido e ao coração dos brasileiros. Na alegria de comemorar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Porciúncula celebra em cada estação. Uma rádio que vibra, toca o coração. Líder FM, vem pra sintonizar. Sempre a sua melhor companhia em todo lugar. No carro, na casa, no campo, na cidade. Líder FM, a nossa felicidade. Apesar de todas as inovações tecnológicas, o rádio continua sendo seu melhor companheiro. É o companheiro da dona de casa, do motorista, do balconista, do pedreiro, enfim, das atividades do dia a dia. O rádio está em todos os lugares, te ouvindo e falando direto com você. Informando, divertindo e prestando serviço a toda a população. Rádio, o seu melhor companheiro. Líder FM, sempre a sua melhor companhia. Empresas que apoiam a cultura e o desenvolvimento da nossa comunidade. Supermercado São Sebastião e a hora certa. 8:01. Supermercado São Sebastião, economia e conforto em um só lugar. Supermercado São Sebastião, na rua César Vieira, 349, próximo à Igreja de São Sebastião. Telefones 3842-1090 e 3842-1364. Na Drogaria Carrara você encontra toda a qualidade. Medicamentos éticos, genéricos, medicamentos similares. Higiene, limpeza, tudo em perfumaria. Drogaria Carrara tem variedade. Na Drogaria Carrara, aqui você faz economia. Drogaria Carrara tem o que você precisa, melhor atendimento e qualidade garantida. E toma, toma, preço baixo, toma, toma, qualidade. Drogaria Carrara, referência na cidade. Drogaria Carrara, na rua Silvio Henrique da Cunha, número 130, centro. Contato 22-3842-2452 ou zap 22-98833-2452. Drogaria Carrara. Olá, clientes e amigos. Você sabia que aqui na Eugelar, além de móveis de altíssima qualidade, como guarda-roupas, armários de cozinha em madeira ou aço, cômodas e colchões, você também encontra bicicletas variadas, jogos de panelas, TVs, máquinas de lavar e muito mais? É isso mesmo. Em nossa rede de lojas, você encontra tudo que sua casa precisa para deixar cada cantinho completo. E claro, com aquele precinho que você já conhece. Imbatível. Venha até uma de nossas lojas ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. 22-999-095289. Que será um prazer te atender. Eugelar. Quando estou com fome ou a sede aperta, eu corro para São José. A padaria e confeitaria São José é o seu ponto de encontro, onde você pode saborear os mais deliciosos pães, bolos, salgados e o melhor cardápio de lanches da cidade, num ambiente agradável e acolhedor. A padaria e confeitaria São José é a padaria do Sidney, na rua Deputado Carlos Pinto Filho, que agora está com novos telefones. Anote aí, 22-2018-1206 e o WhatsApp 22-996-224492. Pensou em sabor e qualidade? A sua opção é a padaria e confeitaria São José. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para sua economia. Cartão Sol, sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades em nosso site. Parceria SAF OAF para pessoas especiais como você. SAF, amigos fazem planos. Higiene e qualidade você encontra no açougue do Rogério. Carnes frescas e saborosas, bovina, suína, torresmo, linguiça e tudo mais que você precisa para o dia a dia ou aquele churrasco especial. Açougue do Rogério, na saída para Tombos. Com o telefone WhatsApp 22-999-894148. Açougue do Rogério, ou açougue de confiança para quem busca sabor e qualidade. Vai navegando, vai conectando, vem. Acesse é mais, velocidade tem. A estabilidade é demais. Acesse é a preferida, vem, vem. Vai navegando, vai conectando, vem. Acesse é mais, velocidade tem. A estabilidade é demais. Acesse é a preferida, vem, vem. Acesse o seu provedor de internet. Conexão, velocidade e estabilidade é aqui. Melhor experiência em navegação. Acesse, conexão é o que nos move. Todos os dias, a qualquer hora, Café Luano em sua casa agora. Na cidade, todos já sabem. Café Luano é o que satisfaz. Todo mundo diz, quero mais. Café Luano é saboroso e rende mais. Café tem que ter qualidade no sabor e no aroma. Café Luana, uma marca de qualidade de vida. Agora, a antiga Mais Saúde da Quadra encontra-se sob nova direção, buscando trazer o melhor atendimento e os melhores preços, com horários de funcionamento de 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas, aos sábados, e de 8 às 13 horas, aos domingos e feriados. Raulinho Donato apresenta Drogaria Donato, localizada próximo ao Jardim de Infância e à Quadra de Esportes, com uma equipe preparada para prestar os melhores serviços e qualificar ainda mais os nossos atendimentos. Venha nos fazer uma visita ou garanta seus produtos pelo nosso WhatsApp 22998274355 ou pelo nosso telefone fixo 3842-2892. A antiga Mais Saúde, próxima quadra, e o Jardim Infância, agora é Drogaria Donato, sob a direção de Raulinho Donato. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Ei, você, pensou em vidros? Venha fazer seu orçamento sem compromisso na Vidraçaria Família Campos, pois aqui você encontra vidros comuns e temperados, espelhos, portas, janelas, box, armários, guarda-corpo, vidros para construção em geral. Estamos na rua Silva Henriques da Cunha, número 379, no centro, em Porciúncula, na antiga eletrônica do Carioca. Mas se você preferir, ligue para nós. 22-3842-1431 988-3514-31 988-465619 e 988-574865. Vidraçaria Família Campos, a vidraçaria do João Campos. Uma família pronta para atender a sua, sob a direção de João Marcos e Adriaide. Vidraçaria Família Campos. Lojão Pague Menos, a maior rede de loja de Minas Gerais. Lojão Pague Menos, onde você encontra tudo em cama, mesa, banho, utilidades para o lar, brinquedos, roupas para toda a família. É uma loja repleta e completa. Lojão Pague Menos, a maior rede de lojas de Minas Gerais. Aproveite as ofertas. Aproveita! Lojão Pague Menos! Forró Pretinho dos Teclados. O espaço Manga Rosa no Caeté apresenta, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 8:30 da noite, Magno Lima, Pretinho dos Teclados. Tem muito forró e sertanejo só pra você. Onde? Na pista do espaço Manga Rosa no Caeté, em Porciúncula. Magno Lima, Pretinho dos Teclados. É nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 8:30 da noite. Espaço Manga Rosa, no Caeté, espera por você. Tá precisando levantar um din-din de forma rápida e segura. Escritório Delma Porto é a solução que você procura. Agilidade e seriedade, Delma Porto, você pode confiar. Escritório Delma Porto já conquistou a preferência popular. 17 anos de credibilidade com você. E tem novidade aqui. Crédito consignado liberado para BPC Loas e agora para os beneficiários com representantes legais. Tem crédito com débito na conta de luz. Antecipamos a parcela do seu fundo de garantia. Servidor público estadual, vem pra cá. Quer falar com a gente? É fácil, viu? Anote aí. WhatsApp 22 99901-1481. Escritório Delma Porto. Atenção, Porciúncula! Temos uma super novidade para vocês! A DigitalNet está de endereço novo para te atender ainda melhor. Agora você nos encontra na rua Doutor Sadi Sobral Pinto, número 16, no centro, onde era o antigo Bradesco. Venha conhecer nossa nova loja e conferir todas as novidades que preparamos para você. DigitalNet, conectando você ao melhor da tecnologia. Venha conhecer a nossa nova loja. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados, o melhor da moda pra te conquistar. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados, o seu prazer em comprar. Moda masculina, moda feminina, os mais lindos calçados pra você brilhar. Volúpia valoriza sua autoestima, Volúpia no seu corpo e no seu jeito de andar. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados. Pancadão do Forró. Sábado, dia 23 de novembro, a partir das 21 horas, tem a Noite Forrozeira no Bar da Margarida, em Dona Emília. Botando a galera pra dançar, tem Pancadão do Forró e sorteio de brindes. Bar da Margarida traz pra você neste sábado, às 9 da noite, Pancadão do Forró. Bar da Margarida, estrada por 5 Antônio Prado, em Dona Emília. Supermercado São Sebastião, economia e conforto em um só lugar. Supermercado São Sebastião, na rua César Vieira, 349, próximo à Igreja de São Sebastião. Telefones 3842-1090 e 3842-1364. Você está sintonizado na ZYL 941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Você quer mais Líder FM? Então acesse agora líderfmporciúncula.com.br. Tudo o que acontece em Porciúncula e região, muita interatividade, promoções. E ainda, você pode baixar o nosso aplicativo para Android e levar a Líder FM juntinho com você. Acesse já líderfmporciúncula.com.br, o site da Líder FM. Programa Alto Astral, comunicando Gésio Laerte. Olá, muito bom dia para você, ligado aqui nas ondas da Líder FM, são 8 horas 14 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro, nós estamos chegando com a nossa programação de hoje. Começando aqui com a nota de utilidade pública, foi encontrado o cartão Bolsa Família de Maria Lúcia Sirico. Foi encontrado aqui na rua Silvio Henrique da Cunha, deixado aqui na Líder. Nosso bom dia especial então aí para Maria Lúcia Sirico, que o seu cartão Bolsa Família encontra-se aqui no estúdio da Líder FM. E também eu quero aí abraçar com muito carinho todos aqueles que trabalharam ontem, o pessoal de plantão da Drogaria Carrara, o pessoal do Supermercado São Sebastião e os que ficaram de folga também. O nosso abraço, nosso bom dia. Pessoal da Eugelar Móveis, os apoiadores. Para você participar do nosso programa, está aí o nosso WhatsApp. Anote aí o telefone, o WhatsApp da Líder. 998417887. 998417887 é o telefone WhatsApp da Líder FM. Líder FM, sempre a sua melhor companhia. Então tá aí pra você, ligue e participe. 8h15, bom dia. É uma roleta russa, não escolhe a vítima. Oh, em toda parte é igual, na hora errada em qualquer lugar. O mundo é um quintal. Ah, sou artista, sou pobre, sou negro, sou pai, sou patrão, operário, criança. Sou vítima da cidade partida. Eu não vou ficar a esperar a minha vez. Eu quero andar pelas ruas livre. Tenho direito à justiça, liberdade, proteção. Não quero mais, amor, viver esse lado sem consciência. Meu coração mas não aguenta mais violência. Não aguenta, não aguenta. Basta, minha palavra diz basta. Meu corpo inteiro diz não, não há lugar para mais violência. Basta, quanto silêncio esse frio. O sangue mancha e encosta a vida do rio. As cidades tratam de suas misérias como quem trata uma praga que não para de crescer. Enquanto os ricos não olharem para ela, será sempre uma panela que a pressão faz explodir. Na cidade todo mundo fala, a violência é uma roleta russa, não escolhe a vítima. Em toda parte é igual, na hora errada em qualquer lugar. O mundo é um quintal. Sou artista, sou pobre, sou negro, sou pai, sou patrão, operário, criança. Sou vítima da cidade partida. Eu quero andar pelas ruas livre. Tenho direito à justiça, liberdade e proteção. Não quero mais, amor, viver esse lado sem consciência. Meu coração é de paz, mas não aguenta mais violência. Não aguenta, não aguenta. Basta, minha palavra diz basta. Meu corpo inteiro diz não, não há lugar para mais violência. Basta, quanto silêncio esse frio. O sangue mancha e encosta a vida do rio. Basta, minha palavra diz basta. Meu corpo inteiro diz não, não há lugar para mais violência. Basta, quanto silêncio esse frio. O sangue mancha e encosta a vida do rio. Eu vim trazer as chaves pra você, pra hora que você quiser chegar. Só vem a casa sua. Só deixa o medo bem lá fora. Só traz o brilho dentro do olhar. Yeah, yeah, yeah. Só hoje nem sinal e nem TV. Também temos tanto o que comemorar. Yeah. Fazer amor a noite inteira. A vida é coisa passageira. Dançando até o mundo acabar. E no que depender de mim, vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim, eu quero ver você feliz assim a vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim, eu vim trazer. No que depender de mim, eu quero ver você feliz assim a vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Depender de mim vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim, eu quero ver você feliz assim a vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim, eu quero ver você feliz assim a vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim, eu vim trazer as chaves pra você. Você está no programa Alto Astral com Gésio Laerte. Pra quem gosta. Era só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se eu cometi ou não. Ela é só uma menina e eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim. Oh, oh. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance. É tudo que eu quis. Se eu queria enlouquecer, esse é o romance. Não pedi que ela ficasse. Ela sabe que na volta ainda vou estar aqui. Ela é só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se eu cometi ou não. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance. É tudo que eu quis. enlouquecer. Esse é um romance ideal. Horas 27 minutos aqui no Relógio da Líder. Você ligado comigo, curtiu aí Romance Ideal, Paralamas do Sucesso. Fechando agora com Camila Cabello. Daqui a pouco tem o Girando com a Notícia e o, também o Apoio Cultural. E eu volto com muita música daqui a pouquinho. The thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. You are, yeah, baby, you Você está sintonizado na ZYL 941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Porciúncula celebra em cada estação uma rádio que vibra, toca o coração. Líder FM, vem pra sintonizar. Sempre a sua melhor companhia em todo lugar. No carro, na casa, no campo, na cidade. Líder FM, a nossa felicidade. Música, alegria, informação. Líder FM. Girando com a notícia, girando com a notícia, girando com a notícia. Ainda na esteira das comemorações do Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o Brasil como feriado nacional pela primeira vez nesta quarta-feira, o Ministério da Igualdade Racial promoverá uma série de ações esta semana. Em Brasília, será lançada a plataforma Júris Racial, que reúne legislação e decisões judiciais relacionadas ao combate ao racismo e à promoção da igualdade. No Maranhão, ocorrerão ações nas áreas de segurança pública, emprego e educação. O feriado em memória do líder negro Zumbi dos Palmares integra a agenda do Brasil pela igualdade racial. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, trata-se de uma conquista histórica e um chamado à reflexão. Essa conquista histórica da gestão homenageia Zumbi e Dandara, líderes quilombolas que nos ensinam até hoje a lutar por justiça e igualdade. Esse feriado é também um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil, sobre a importância de valorizar as diferenças e agir coletivamente para que tenhamos uma nação cada vez mais desenvolvida e diversa. Em quase 2 anos, somos a gestão que mais avançou em ritmo recorde na titulação de territórios quilombolas. Realizamos intercâmbios Brasil-África com investimentos de 4,5 milhões para que profissionais de educação fortaleçam a Lei 10.639 sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Para 2025, ampliaremos esse alcance com 5,6 milhões de investimentos. Estamos investindo mais de 300 milhões para combater a fome, com foco em mulheres negras e pobres. Vários ministérios repercutiram a importância da data. Em discurso durante o evento Justiça e Promoção da Igualdade Racial, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou da relevância de ações afirmativas, como as cotas raciais. Instituída em 2012, a Lei de Cotas para Ingresso em Universidades e Institutos Federais foi um divisor de águas na vida de Guilherme Alves, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Eu tenho uma trajetória de estudos e de trabalho bem ligada às cotas. Eu fui aprovado por cotas na minha graduação em jornalismo na UNB. Também entrei por cotas no mestrado em ciência política também na UNB. E entrei por cotas nos 2 concursos nos quais eu fui aprovado. Concurso da Universidade de Brasília, eu trabalhei lá por 9 anos. E no concurso do IPEA. Durante esse período, assim, eu consegui ver uma mudança, assim, no perfil do estudante lá no UNB. Eram poucos estudantes negros quando eu entrei em 2008. Quando eu saí lá da UNB como servidor, agora em 2024, a quantidade de estudantes negros era muito maior. Neste mês da Consciência Negra, o governo federal lançou um mapa de eventos pela igualdade, com mais de 500 atividades realizadas por todo o Brasil. A programação completa do Novembro Negro está disponível no site www.gov/igualdade-racial. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. Supermercado São Sebastião, economia e conforto em um só lugar. Supermercado São Sebastião, na rua César Vieira, 349, próximo à Igreja de São Sebastião. Telefones 3842-1090 e 3842-1364. Na Drogaria Carrara você encontra toda a qualidade. Medicamentos éticos, genéricos, medicamentos similares. Higiene limpeza, tudo em perfumaria. Drogaria Carrara tem variedade. Na Drogaria Carrara, aqui você faz economia. Drogaria Carrara tem o que você precisa. Melhor atendimento e qualidade garantida. E toma, toma, preço baixo, toma, toma, qualidade. Drogaria Carrara, referência na cidade. Drogaria Carrara, na rua Silvio Henrique da Cunha, número 130, centro. Contato 22-3842-2452. Ou zap 22-988-33-2452. Drogaria Carrara. Olá, clientes e amigos. Você sabia que aqui na Eugelar, além de móveis de altíssima qualidade, como guarda-roupas, armários de cozinha em madeira ou aço, cômodas e colchões, você também encontra bicicletas variadas, jogos de panelas, TVs, máquinas de lavar e muito mais? É isso mesmo. Em nossa rede de lojas, você encontra tudo que sua casa precisa para deixar cada cantinho completo. E claro, com aquele precinho que você já conhece. Imbatível. Venha até uma de nossas lojas ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp 22999095289 e será um prazer te atender. Eugelar. Lojão PagMenos, a maior rede de loja de Minas Gerais. Lojão PagMenos, onde você encontra tudo em cama, mesa, banho, utilidades para o lar, brinquedos, roupas para toda a família. É uma loja repleta e completa. Lojão Pague Menos, a maior rede de lojas de Minas Gerais. Aproveite as ofertas. Aproveita, Lojão Pague Menos. Ouça aqui na Líder FM, aos domingos, às 10h30 da manhã. Com reapresentação de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. Programa Espiritismo para Todos. Passe virtual, água fluidificada, saúde do corpo e da alma. Conteúdo Espiritistas. Apresentação, Marcos Coutinho. Açougue Mercearia do Caim está em novo endereço, agora no centro da cidade, na rua Alexandre Bretel, número 98, na subida do bairro Cristo Rei, na antiga venda do Adão Teodoro, com o telefone 998-885231. Frangos inteiros, em pedaços e linguiça de frango da casa, carne de porco, linguiça, torresmo e gordura. Aos domingos, frango e coxa assada a partir das 9 da manhã, para adiantar o seu almoço. De segunda, funciona a partir das 6 da manhã com aquele pãozinho francês quentinho e leite da roça para o seu café da manhã. O Açougue Mercearia do Caim funciona de 6 da manhã às 7 da noite diariamente. Açougue Mercearia do Caim. Não fique zanzando por aí. No Pacheco Pneus tem tudo o que seu carro precisa. Vem pra cá. Suspensão, balanceamento é no Pacheco Pneus. Preço bom e atendimento é no Pacheco Pneus. Trocar de óleo, pneus, peça, acessório, escapamento, bateria e com certeza o melhor alinhamento. Bora, bora, bora pro Pacheco Pneus. Tudo em um só lugar, vem pro Pacheco Pneus. Qualidade no que faz, tem o melhor equipamento. Pacheco Pneus, preço bom e atendimento. Alinhamento 3D, balanceamento, escapamento, desempenho de rodas, baterias, serviço de suspensão e mecânica rápida, troca de óleo, pneus de todas as marcas e modelos, lubrificantes, peças e acessórios em geral. No bairro Balneário em Natividade. Telefone 3841-1148 ou pelo WhatsApp 98876-2900. É no Pacheco Pneus. Troca de óleo, pneus, peça, acessório, escapamento, bateria e com certeza o melhor alinhamento. Na Drogarias Pop Farma, agora tem. Para quem ainda não ouviu falar, na Farmácia Popular é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. A Farmácia Popular oferece ainda medicamentos para o tratamento de rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos. Traga receita, CPF e um documento com foto para Drogarias Pop Farma, em frente aos Correios, no centro. Telefone 223842 2513. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados, o melhor da moda pra te conquistar. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados, o seu prazer em comprar. Moda masculina, moda feminina, os mais lindos calçados pra você brilhar. Volúpia valoriza sua autoestima, Volúpia no seu corpo e no seu jeito de andar. Boutique Volúpia e Volúpia Calçados. Supermercado São Sebastião, economia e conforto em um só lugar. Supermercado São Sebastião, na rua César Vieira, 349, próximo à Igreja de São Sebastião. Telefones 3842-1090 e 3842-1364. Você está sintonizado na ZYL 941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Programa Alto Astral com Gésio Laerte. Bom dia para você ligado na Líder e também parabéns você que está soprando velhinhas hoje nesse dia especial. Quero mandar aqui um abraço para Jaqueline Maurício, mora do bairro Santo Antônio, e também a Memel Ponciano, ela que é funcionária da prefeitura há muito tempo e está hoje soprando velinhas. Parabéns. Parabéns para o nosso amigo Vinícius Dutra, para a Camila Queiroz do Vale do Sol, a Bernadette Ferreira, a Joana Cândido Dias, a Tainara Martins e também a Penha Pereira, que mora no Bate-Pau. Para toda essa galera, a gente manda os parabéns. Feliz aniversário. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto, indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém. Berirão, não, não, não, não, berirão. Conhece a ti mesmo que eu me conheço bem. Sou um qualquer vulgar, bem, às vezes me esqueço e finjo. No fim, João, ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro olhar. Berirão, não, não, não, não, berirão. Ô, garota, ficou lá em mim. Sem medo e sem amor, uou, quero te provar. Porque ela derrama um banquete, um palacete, um anjo de vestido, uma libido do cacete. Ela é tão, tão gostosa que talvez seja mentira. Quem dera minha cara fosse de sucupira. Conhece a ti mesmo que eu me conheço bem. Sou um qualquer vulgar, bem, às vezes me esqueço e finjo. Que no fim, João, ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro olhar. Ô, oh, garota, cola em mim. Sem medo e sem amor, oh, quero te provar. Ô, oh, garota, vem colar em mim. Cozida a vapor, oh, quero te provar. Esse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto, indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém outro. Berirão, não, não, não, não. Berirão, não, não, não, não. Berirão, não, não, não, não. Berirão. Yes. sem medo e sem amor. Oh, quero te provar. Oh, garota, vem colar em mim.